alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Eu tô que tô, ô doido. Alô, menina. Eu tô chegando, gente. Ah, que coisa boa! Mas eu tô alegre, feliz demais. Que alegria poder estar aqui junto com vocês novamente. Puxa vida, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso me dar essa oportunidade de poder estar aqui junto com os meus amigos, com as minhas amigas. Muito obrigado, meu Deus. E obrigado a cada um de vocês também por estarem acompanhando o programa do Maurício Fares, viu? E hoje aqui eu vou trazer, olha, sabe quem que vai cantar aqui no programa de hoje? Vamos ter aqui Márcia Ferreira, Johnny Cliff, João Mineiro e Marciano, o Laírto e seus teclados, Roberto Carlos. Rapaz, olha, tem coisa bonita. Vamos ter também João Neto e Frederico, Louis Armstrong. Vocês conhecem Louis Armstrong? Pois é. São todas músicas que estarão em evidência aqui no nosso programa. E é claro, também daqui um pouco teremos também uma carta de destaque. Ainda não olhei quem é, não, mas já que eu digo a vocês qual é a carta de destaque de hoje, tá? Mas então, para começar, vem aí Márcia Ferreira com Edelson Moura, os dois cantando juntos. Mas que gracinha! Essa aqui é para todo o fã-clube da Márcia Ferreira, encabeçado pelo meu amigo Clodoaldo Dantas, lá de Fortaleza. Então, roda aí a Márcia Ferreira, a primeira de hoje. Vamos nessa, menino! A sensação que eu sinto é tamanha. Que coisa estranha, parece que estou no céu. Mas que gracinha é amar esse menino. Provar seu beijo e sentir gosto de mel. A sensação que eu sinto é tamanha. Que coisa estranha, parece que estou no céu. Essa noite eu não durmo porque nós brigamos e ele está. Não fique muito tempo distante de mim, porque você já sabe. No meu peito só cabe você que nasceu pra ser minha paixão. Mas que gracinha é amar essa menina. Prova seu beijo e sente gosto de mel. A sensação que eu sinto é tamanha. Que coisa estranha, parece que estou no céu. Mas que gracinha é amar essa menina. Provar seu beijo e sentir gosto de mel. A sensação que eu sinto é tamanha. Que coisa estranha, parece que estou no céu. Esta noite eu não durmo porque nós brigamos e ela está longe. Ó, menina faceira, você é o tempero do meu coração. Não fique muito tempo distante de mim, porque você já sabe. No meu peito só cabe você que nasceu pra ser minha paixão. Esta noite eu não durmo porque nós brigamos e ele está longe. Ó, menino faceiro, você é o tempero do meu coração. Não fique muito tempo distante de mim, porque você já sabe. No meu peito só cabe você que nasceu pra ser minha paixão. Véi, caramba! Essa carta de destaque de hoje, menino, ela é danada. Essa carta aqui é danada. Olha, é a carta da mulher preocupada com a vida de um lugar qualquer de Minas Gerais. Meu, São Jeremias, já que vocês vão ter a oportunidade de conhecer essa história, viu? Ela é boa, essa carta aqui é boa. Eu tava dando uma olhadinha, eu olhei por alto, mas vou ler agora direitinho, né? Vou rodar essa próxima música aí, eu vou dar uma olhadinha direitinho, mas a história dela, só o começo aqui, já deu pra mim ficar um pouco arrepiado, viu? Olha, agora quem vem aí pra cantar é o Johnny Cliff, gay. Não é gay, não, é gay. Viu? Você fica pensando que é gay, não é não. É gay. Roda lá o Johnny Cliff, menino. Gay. Won't you let me have the say? Won't last another day if you decide to go away. You're the tray of nice things I have said yesterday. The display of bright dreams I let it left away. Okay, you will lay my every fear in the most extraordinary way. I thought that I could find my way without you, would not ask you to stay. Tray of nice things I said it yesterday. Coming stay in my dreams that I let slip away. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas. Todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Programa Maurício Paris, a alegria do rádio. Eita, esse meu amigo Cláudio Perpétuo, lá de Niterói. Cláudio, vocês já devem ter ouvido falar dele algumas vezes, porque ele sempre participa comigo aqui, sempre me coloca umas frases interessantes aí na minha linha do tempo no Facebook, não é? E essa frase que ele colocou aqui é uma frase do Kim Calbertson. É, Kim Calbertson. As pessoas pensam que estar sozinho faz de você um solitário,

pode ser balada ou até micareta, pode ser qualquer festa, só quero estar no meio. Hoje eu tô com tudo, dando abraço e muito beijo. Quer abraço, toma, toma, quer beijinho, toma, toma, quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma, quer abraço, toma, toma, quer beijinho, toma, toma, quer fazer amor gostoso, toma, toma, safada. Chega pra cá pra cantar comigo, meus amigos Francis e Júlia. Deixa pra nós que o negócio agora é toma, toma, moçada. Quer abraço, toma, toma, quer beijinho, toma, toma, quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Quer abraço, toma, toma, quer beijinho, toma, toma, quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Vai começar na sexta curtindo uma balada, vou ficar bonito no meio da mulherada. Sábado tem micareta, já estou me preparando, domingo tem cervejada e a galera me chamando. Quer abraço, toma, toma, quer beijinho, toma, toma, quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Quer abraço, toma, toma, quer beijinho, toma, toma, quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Quer abraço, toma, toma, quer beijinho, toma, toma, quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Quer abraço, toma, toma, quer beijinho, toma, toma, quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Valeu, meus amigos Francis e Juliano. Engraçado, gente, eu gosto muito de ir a shoppings, principalmente para assistir filme nas telonas, né? Que eu não sou muito chegado em assistir filme de televisão, não, parece que fica tão sem graça. Agora, na telona, assistir aí nos shoppings, aí você vai, pega aquele cinema, tem aquelas telas grandes e tal, aí você assiste um filme de verdade. Então eu tenho ido bastante a shoppings, eu gosto de curtir, não o shopping em si, gosto de ir para curtir o cinema. E aí a gente, é claro, depois passa, dá uma fomezinha, passa na praça de alimentação para comer alguma coisa. E aí você pode perceber como é que o povo brasileiro, de uma forma geral, está mudando o seu biotipo. Olha, a quantidade de crianças acima do peso que eu vi me deixou assim assustado. Crianças sentadas assim nas mesas próximas, onde eu ficava lá fazendo meu lanche, com... obesas mesmo, gordas, gordas, que a gente chega até a ficar assustado. Será que os pais não percebem o mal que estão praticando, que estão causando para os seus filhos? Que horror, minha gente. Olha, sinceramente, viu? Eu já havia reparado isso aí há algum tempo, mas não tinha dado muita atenção. Mas agora que eu passei a ouvir com mais, né, com mais atenção, que eu passei a ver com mais atenção, é que dá para a gente ver o quanto que... o nosso povo está se deformando, principalmente as nossas crianças. Dá até tristeza de ver isso aí. Vamos ter um país de gordos e pessoas com problemas cardíacos muito cedo. Muito cedo vão ter problemas cardíacos aí. Ah, não resta dúvida que vai ser assim, infelizmente, né? Vamos trazer mais música. Vamos rodar agora lá, Ayrton e seus teclados. Ah, se Deus me ouvisse, mandasse pra mim aquela que um dia... Deus me ouvisse, mandasse pra mim aquela que eu amo e um dia partiu, deixando a tristeza junto de mim. Ah, voltaria pra mim toda a felicidade, sairia do peito a dor da saudade, e nasce uma vida caminho do fim. Está perto meu fim. Mas peço meu quis mandasse pra mim aquela que eu amo em dia vazio, deixando a tristeza junto de mim. Ah, voltaria pra mim toda a felicidade, sairia do peito a dor da saudade, renasce uma vida caminho do fim. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Programa Maurício Pares, a alegria do rádio. Ô menina, ô menino, vamos seguindo com o nosso programa. Olha gente, daqui um pouco, essa carta é danada, viu? A carta destaque de hoje da mulher preocupada com a vida de um lugar qualquer de Minas Gerais. Já que vocês vão ouvir, vão saber o porquê que eu tô falando isso aí. É, daqui um pouquinho, tá? Agora eu vou rodar o Roberto Carlos, um sucesso de 1961. Mil estrelas no céu a brilhar. É o Look for Star, Olhando Estrelas. Canta, Roberto Carlos. Vamos nessa. São teus lindos olhos, onde estrelas estão a brilhar. Que ternura olhar mil estrelas em teu olhar. Quero a noite dos teus lindos olhos, onde sempre existe luar. Olho a noite e só vejo estrelas em teu olhar. Eu viverei, ó meu grande amor, luz dos olhos meus, pra ser para sempre o teu cantor, cantor do céu dos olhos teus. Duas noites são teus lindos olhos, onde estrelas estão a brilhar. Que ternura olhar mil estrelas em teu olhar. Dos teus lindos olhos, onde sempre existe luar. Olho a noite e vejo estrelas em teu olhar. Um ouvinte muito querido que eu quero mandar um abração pra ela aqui, a Neuza Alves Ramalho. Como é que você tá, Neuza? Tudo bem, menina? Ela também, além de me ouvir aí pelo computador, ela sempre participa aqui, colocando aí a sua colaboração. E ela colocou uma frase aqui muito boa. Se engana quem acha que riqueza e status atraem inveja. As pessoas invejam mesmo é o sorriso fácil, a luz própria, a felicidade sincera, a alegria exagerada. O que incomoda as pessoas são as amizades que o outro atrai, a boa energia que transmite, o brilho ofuscante no olhar, a sinceridade espontânea, o amor verdadeiro, a positividade pela vida, a leveza no andar e a paz interior. Isso sim desperta a inveja das pessoas. Não é riqueza, não. Não é riqueza que faz as pessoas se sentirem invejosas, não. É o seu brilho que acaba fazendo com que as pessoas fiquem invejosas. Muito boa. Verdade, né, Neuza Alves Ramalho? Você não precisa ter dinheiro, mas se você tem brilho, se você é uma pessoa que irradia simpatia e amizade, é claro que todo mundo se sente bem ao seu lado. Agora, meu amigo Marcos Dione vai cantar. É o Casal Feliz. Roda lá, menino. Eu a vi pela janela e me apaixonei por ti. Daquele amor eu não queria desistir. Foi o meu primeiro amor e o mais forte que senti. Nosso amor já durava 4 meses. Estávamos apaixonados, eu e ela de uma vez. Nós dois juntinhos, quando um beijo ela me deu. Ali naquele momento, o melhor aconteceu. Nós dois juntinhos, quando um beijo ela me deu. Ali naquele momento, o melhor aconteceu. Com alguns meses, ela veio me procurar. Disse, meu amante amigo, precisamos conversar. Por mais que eu tente, não deixarei de te amar. Pois ainda não casamos, nosso filho vai chegar. Por ser menores, nós não fomos ao juiz. Não casamos na igreja, porque nossos pais não quis. Vivemos juntos, temos tudo que mais quis. Pois não é juiz e nem padre, que faz um casal feliz. Estamos juntos, temos tudo que mais quis. Não é juiz e nem padre que faz um casal feliz. Com alguns meses ela veio me visitar. Disse, meu amante amigo, precisamos conversar. Por mais que eu tente, não deixarei de te amar. Pois ainda não casamos, nosso filho vai chegar. Por ser menores, nós não fomos ao juiz. Não casamos na igreja, porque nossos pais não quis. Vivemos juntos, temos tudo que mais quis. Pois não é juiz e nem padre que faz um casal feliz. Estamos juntos, temos tudo que mais quis. Pois não é juiz e nem padre que faz um casal feliz. Programa Maurício Fares. Uai, Maurício, ainda tem 2 músicas pra rodar antes da carta destaque. Tá atrasado, não tá? Não, só falta 1 música antes da carta destaque. Não é 2, não. Você tá querendo me enrolar, né? Não, mas falta o João Neto e o Frederico. Então, já que falta João Neto e Frederico aí, então eu vou rodar lá a música deles logo. É Bijuteria. Eita, essa música foi um grande sucesso com o Bruno e Marrone, né? No acústico, quando eles tocavam só na base do violão. E aí agora João Neto e Frederico também, eles gravaram essa música, regravaram a música. Então roda lá, Bijuteria com João Neto e Frederico. Vamos nessa, menino. Já fez muita gente chorar, né? E aí, rapaz?

Breve, linha de perfume Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Vocês estão preparados para ouvir mais uma historinha daquelas danada? Estão? Então é só chegar mais para perto, porque eu já vou pedir para soltar a vinhetinha aí da carta de destaque. Já chegou para perto aí do computador? Aumentou o volume? Já chegou para perto do seu rádio? Então, meninos, pode soltar a vinheta aí, vamos lá. E agora, a carta destaque do ouvinte. Gente, essa carta é danada, viu? É a carta da mulher preocupada com a vida de um lugar qualquer de Minas Gerais. Olha só o que ela escreve aqui. Olá, Maurício, patati, patatá, parará, parará. Tudo bem, tá tudo bem, menina, graças a Deus. Maurício, eu tenho vergonha de falar sobre isso no teu programa. Sobre isso o quê, menina? Bom, é o seguinte, Maurício. Eu sou casada, tem 3 anos. Mas é que até hoje eu não consegui sentir prazer ao lado do meu marido. Na verdade, o que eu sinto é muita dor, porque ele, como dizem, né, é muito avantajado. E isso me causa uma dor danada. Quando ele me procura para fazer sexo, Maurício, eu já fico toda tremendo, já imaginando o sofrimento que eu vou ter na hora. E depois também, porque eu fico uma semana toda cheia de dores. Mesmo passando creme, parece que não adianta nada, porque a penetração é extremamente dolorosa. Eu acho que deve ser algum problema na minha vagina, Maurício. E o meu marido também parece que não tem muita paciência comigo, não. Quando eu peço a ele para ter cuidado e devagar para não machucar, né? Ele não tem muita paciência, não. Ainda bem, né, que ele se satisfaz rapidamente e logo vira para o canto e vai dormir. E aí acaba o meu sofrimento. Eu gostaria muito de saber se existe alguma coisa que eu possa fazer para não sentir tanta dor assim, Maurício. Eu gostaria de me sentir realizado ao lado do meu marido, porque eu o amo. Maurício, eu na verdade iria apenas te pedir para ouvir uma música no seu programa, porque eu tenho muita vergonha de falar sobre o meu problema. E eu fico com medo que você não venha me entender e que solte os cachorros em cima de mim, assim como você mesmo diz. Olha, a música que eu quero ouvir é com um cantor que canta com a voz bem rouca. Eu não lembro o nome dele não e nem da música, mas ela é uma música linda demais. Eu ouvi você rodando ela um dia e disse que o nome da música era Mundo Lindo ou Mundo Maravilhoso, não lembro bem. Ah, bom, assim ficou mais fácil. Aí já sei qual é a música que você está falando, viu? Já sei quem canta, e é o Louis Armstrong. E a música é o What a Wonderful World, viu? Mas, bom, terminou? Ah, terminou. Olha, Maurício, ô menina, peraí. Eu não tenho por que soltar os cachorros em cima de você, não. Ué? Por quê? Até porque isso é um problema que atormenta tantas e tantas mulheres que ficam, assim como você, morrendo de vergonha de se abrir com alguém. Pera aí, agora vocês também não venham pensar que eu sou especialista nisso não, tá? Mas esses longos anos que eu tenho de vida, e vivi, e com as mulheres também com as quais eu convivi, a gente acaba aprendendo muito sobre o assunto. Eu sei que tem muitos homens que realmente são avantajados, né, como se diz, né? Mas também tem mulheres que têm uma vagina mais fechada. Mas tudo isso aí é questão de jeito, calma e paciência. O teu marido, pelo visto, não tem paciência mesmo, não. E isso faz falta nessa hora. Outra coisa é procurar a posição que causa menor dor. Não é só ficar naquela tradicional, papai e mamãe, você deitada de costas e ele vem por cima, não. Né? Tem outras posições que vocês podem tentar, que pode diminuir, amenizar esse problema da dor. Olha, além de passar o creme lubrificante, você vai ter que conversar seriamente com seu marido e explicar para ele que, da forma como ele está querendo fazer, só quem sente prazer é ele. E que você também quer se realizar. A menina, todo homem se sente feliz e orgulhoso em ver a mulher atingir o orgasmo. Claro que sim. Pois aí ele se sente um perfeito amante, capaz de satisfazer a mulher. Eu acredito mais mesmo, viu? Tenho quase que certeza. Se vocês tentarem outras posições, lubrificar bem, e se ele tiver paciência, for com cuidado, devagar, não for com tanta sede ao pote, né? Você logo deixará de sentir dor e passará a sentir prazer. Outra coisa é o medo que você está sentindo nessa hora. É, porque aí você se contrai, e quanto mais contraído você estiver, é claro que mais dolorosa será a penetração. Olha, tudo aí para vocês é questão de acertar os detalhes, viu? Ajeitar as coisas. Eu acredito mesmo que o que está faltando entre você e seu marido é diálogo nas horas de intimidade. Outra coisa que ajuda bastante é a questão das preliminares. É, ué, porque não é só negócio de chegar e vamos, porque vamos lá, não é assim não. Antes da penetração, tem aquelas preliminares de as pessoas ficarem se acariciando, se beijando, se excitando ao máximo. Aí vai criar um clima ideal para quando chegar a hora H. É porque também a mulher, às vezes, ela tem um pouquinho mais de dificuldade de se excitar e de lubrificar, porque isso, a mulher tem uma lubrificação natural. Não só a mulher, como o homem também, né? Tem uma lubrificação natural. Mas ainda assim se complementa com cremes, com algumas coisas que facilitam a penetração. Então vamos tentar, tenta aí com seu marido novas posições. E acima de tudo, lubrificar muito bem, mas muito bem mesmo. Então aí, né, se você conseguir fazer com que ele entenda que tem que ser feito com carinho, devagar, com paciência, sem muita pressa, né? Coloca um pouco, tira, coloca mais um pouco, tira. E vamos assim, para que você também consiga sentir prazer. E aí você vai fazer como diz a Marta. Você sabe que Marta que eu tô dizendo, né? Relaxa e goza. Ô, Mojo, mas tu tá boca porca, hein? Você tá sem vergonha. Não, mas é falando sério. Você entendeu? Entendeu? Isso aí vai depender muito de você e de seu marido conversarem e ele entender que não é da forma como ele está fazendo. Vocês têm que tentar outras posições, que tenham as preliminares, que isso é bom para fazer com que venha aquela lubrificação natural dos dois, né? E acima de tudo, muito amor e muito carinho, com muita paciência, com jeitinho vai. Com jeitinho vai, mas tem que ser com muito carinho mesmo. Então, boa sorte, menina. É o que eu tinha para te dizer. E não precisa ficar envergonhado comigo, não, de falar essas coisas, não, viu? É uma grande bobagem da sua parte. Eu acho que isso aí é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, tá bom? E aí, ó, você falou da música do Louis Armstrong. Então vamos rodar para você. What a Wonderful World. Roda lá, menino! I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Tadinha dessa menina que eu acabei de atender aí. Cês, né, gente? Dá, fica com dó, porque tem pessoas que às vezes ficam com vergonha até de comentar com o próprio marido que tem algum tipo de problema, e ela principalmente deve atravessar esse problema, fica aguentando o camarada de qualquer jeito, e isso aí acaba causando um trauma na cabeça dela. Mas espero que ela tenha entendido direitinho aí o que eu falei e que daqui pra frente as coisas modifiquem entre ela e o marido, né? Bom, eu vou me embora. Agora só me resta, ó, dar tchau e ficar aqui um abraço, menina, beijão. Até o próximo programa. Tchau, tchau, gente. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.